ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 3 de junho, o Tema Livre está entrando no ar. Hoje nós estamos recebendo, como habitualmente às terças-feiras, o psiquiatra Jorge Jaber. E hoje também participando conosco da conversa sobre inquietações, sobre o momento que nós estamos vivendo, não apenas o momento político, mas principalmente em termos de costumes, em termos de comportamento e, em resumo, expectativas, tudo isso. Nós estamos também com Canajé Vilhena, que é arquiteto urbanista e nosso parceiro também antigo aqui. Sempre que a gente fala desde o desenvolvimento urbano caótico do Rio de Janeiro e das cidades em geral até mobilidade urbana, o Canajé é nosso convidado preferencial. Hoje nós vamos abrir aqui, o Canajé estava falando agora, antes da gente entrar no ar, de um programa de um humorístico que tem na televisão, trata-se muito de mobilidade, mas não é de mobilidade, é mais a coisa do compartilhamento de espaços, é isso, Canajé? E segregação espacial. Segregação espacial, que é um assunto que nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro, já desde 2007, quando a Copa foi anunciada que seria aqui a Copa, já começamos esse processo já com as UPPs e essa coisa toda. Eu gostaria que você abrisse contando essa historinha para a gente, lembrando o caso, inclusive, da Roda Gigante em Botafogo, que é interessante. Pois é, eu queria... Bom dia para todos, né? Mas eu gostaria de recordar essa... Vindo para cá, eu vi na Avenida Rio Branco uma multidão de pessoas completamente desconhecidos e de vários gêneros, espécies e classes, uma mistura total. Eu me lembrei de um adágio alemão que diz que a cidade, o ar da cidade torna os homens livres, porque o espaço urbano, ele tira a personalidade. Ninguém tem personalidade a não ser no momento que ele toma uma atitude política. Aí ele começa a ter personalidade. Tem gente até que usa, para caracterizar essa personalidade, usa até máscara e fantasias, né? Claro. Isso porque a nossa cidade, ela tem uma cultura que foi desenvolvida no sentido de segregar, de separar. Exatamente porque a nossa cidade ainda é aquilo que os portugueses do período colonial queriam. Aquele centro e o resto é periferia, o resto é subúrbio, o resto é o resto. Então, isso daí provocou uma cidade partida, né, como já foi classicamente estipulado, né, esse termo, né, cidade partida, e que também traz uma série de problemas, inclusive preconceitos sociais, na medida em que, por exemplo, esse programa que eu estava me lembrando, que é de um dos canais da TV Globo, que é situado numa pensão no Meia, e tem um humorista que veio do Leblon e fica o tempo todo dizendo que o povo da Zona Norte, do Meia, é completamente despreparado em relação à cultura dominante, né? Enfim, não tem o savoir-faire do pessoal do Leblon e da Zona Sul. Isso daí é um preconceito que fica claro, por exemplo, quando o secretário de Patrimônio Cultural do município, no debate que houve sobre a localização ou não da Roda Gigante na Enseada de Botafogo, depois que o projeto foi desconsiderado, foi inviabilizado pelo Departamento Geral do Patrimônio Cultural do município, então o secretário, a primeira reação dele foi dizer: então manda para a Zona Norte. Quer dizer, para a Zona Norte vai tudo que não presta para a Zona Sul. ou para, enfim, que não presta para a cidade, porque é a Zona Norte, e aí é bom lembrar que a Zona Norte é a zona suburbana, que é a antiga zona rural, que se desenvolveu através de uma expansão urbana e manteve todas as características espaciais de uma zona rural. Quer dizer, não tem uma infraestrutura boa, só é nada mais, nada menos do que a área dormitório da cidade. Uhum. Por isso, também faz lembrar o que era a senzala, o que é a favela, enfim, tudo aquilo que não serve para a cidade e para as áreas nobres da cidade vai para a zona suburbana. Segrega, né? Segrega, porque a zona suburbana é uma suburbe, exatamente. Como diz o nome. Suburbana. Eu queria puxar a participação do Dr. Jorge Jaber pelo começo da sua locução aí, da sua intervenção inicial, Canagé, porque lembrando ali a Avenida Rio Branco, aquele formigueiro humano que não é só na Rio Branco, mas também na Presidente Vargas, em toda a central do Brasil, aquela Marechal Floriano. Por ali, uma vez eu fui lá na Light e o Relações Públicas da Light me disse, olha, por aqui, na porta da Light, passam diariamente 30 mil pessoas. Isso é uma cidade. E, na realidade, você tem duas das características que eu acho. A primeira que você ressaltou é de que aquilo ali é o universo. E você lembrou uma coisa, e eu lembraria outra também, que a multidão é a solidão, né? Quer dizer, as pessoas são absolutamente sozinhas no meio daquela multidão ali, até um pensamento nietzschiano, né, nessa coisa aí. E além disso, há uma segunda leitura que é as pessoas que andam ali pela Rio Branco, pela Presidente Vargas, pela Marechal Floriano, são pessoas que estão saindo da central do Brasil e indo para a Praça Mauá, pessoas que são geralmente suburbanos, são pessoas que vêm de trem para o centro da cidade, são pessoas que estão em situação suburbana, digamos assim. Mas eu queria que você entrasse a partir daí, Jaber, porque estão tantos aspectos, nós estamos falando numa coisa só, né? Num exemplo só. Ele foi até puxar o caso do programa de televisão, mas esse programa de televisão apenas reproduz aquele estereótipo, né? Para lá do túnel e para cá do túnel, o que é Zona Sul e o que é Zona Norte. E hoje nós já temos até uma outra divisão também, que é a Zona Oeste, né? Então você já está criando subdivisões, e eu gostaria que você entrasse por isso aí, a partir da inquietação da mente humana nisso aí. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Canagé. Bom dia, ouvintes. Eu vou dar um bom dia especial a algumas pessoas que escreveram para mim nessa semana. E eu fiquei impressionado com a penetração em vários estados. Pessoas estão acompanhando. A Vivian de Porto Alegre, a Andréia de Araruama, a Sônia Caminho do Bem de Recife, o David de Nova York. Interessante, A Cláudia de Barbacena, o Cláudio de Goiânia, a Dene aqui do Rio de Janeiro e a Marconeide de Fortaleza. Você sabe que isso mostra como é que a gente tem a audiência muito grande pela internet. Não é uma audiência pelo rádio, né? Quer dizer, é no radios.ebc.com.br, vai lá na Rádio Nacional, clica e ouve o programa, acompanha de onde estiver. Muito interessante isso. Mas vamos lá, feito esse parabéns aí para os ouvintes. Agradeço, né? Agradeço aqui. Sempre que o pessoal se comunica com a gente, é sinal de que nós somos bem vistos. Isso é muito bom, faz bem à alma. E este fazer bem à alma é o aspecto importante dessa questão do urbanismo. Em primeiro lugar, essa cisão Zona Norte, Zona Sul, subúrbio, né? É uma cisão que gabarita o morador mais distante como um ser humano de menor qualidade. Então, dá a impressão de que quem mora no subúrbio tem menos qualidade. Isto é um preconceito. eu costumo brincar, viu, Carajé, de que se Ipanema fosse o melhor mesmo, se chamaria Encantado. É verdade. Né? Encantado. Se você for passear em Vila Isabel, eu tenho a oportunidade de passar por ali, a convivência na rua é uma coisa extraordinária. O povo na rua de Vila Isabel é espetacular. E em Madureira, hoje nós temos um grande mercado que antigamente eu ia com meus pais, há muitos anos, ali para aqui para o centro da cidade, para a Rua da Alfândega, etc. Hoje nós temos que ir a Madureira, no Mercadão, pela questão de bons produtos, de bom comércio. E sem, já que falou em Madureira, o samba, né? Uhum. Então quem gosta de samba tem que ir a Madureira, é um povo musical, é um povo do samba. Então, essa ideia, ouvinte, de que quem mora no subúrbio é uma pessoa de menor categoria do que quem mora na Zona Sul, não é verdadeira. Vou só citar um valor, o valor comunitário. Quem mora no subúrbio é mais comunitário. É mais gregário. É, o vizinho ainda é aquele vizinho que deixa a porta aberta e o outro vizinho pode entrar e pedir uma xícara de açúcar emprestada. Então, só por isso, nós já devemos exaltar positivamente a alma do subúrbio. É, tanto é que nas novelas das grandes televisões sempre tem um núcleo granfino e um núcleo popular. É verdade, e o núcleo popular mais simpático, mais empático com o público que está assistindo. É. Uma coisa interessante que vocês dois falaram e que eu vou puxar para mesa aqui é que o Zeca Pagodinho, que é um sambista e que é um sambista histórico ali daquela área, né, de até de Irajá, e que foi ultimamente estava em Xerém e que mora na Barra da Tijuca, hoje foi para a Barra da Tijuca, o Zeca Pagodinho é visto conversando com os barraqueiros da orla. Ele não tem conversa com os vizinhos, como você falou, Jorge. Não tem aquela história do cara deixar a porta aberta, passar e dizer, ei, seu Oswaldo, como é que é? E tal. Não tem essa conversa, não tem essa convivência, não tem essa urbanidade, Canajé, que eu acho que é essencial. Você que mora por ali também, por aquela, como é que é essa situação? Bom, eu moro no fundo do quintal da Barra da Tijuca, que é Vargem Pequena. Sim. Que é a região administrativa da Barra da Tijuca também, ela tem um centro, que é o centro tradicional, né, a Barrinha, e depois tem o Recreio de Bandeirante, Vargem Grande, Vargem Pequena, Camorim, também. Os subúrbios. Os subúrbios da Barra. E é interessante que ali também surgiu um dos mais importantes fatores de segregação espacial, que é o chamado condomínio fechado. E o Tribunal do Júri, ou melhor, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a partir desse conceito de condomínio fechado, criou até uma aberração jurídica chamada loteamento fechado, onde um grupo de pessoas pode perfeitamente fechar uma rua e cobrar taxa de manutenção dos moradores. Como se fosse uma área independente dentro. É, como se fosse um condomínio baseado na lei de condomínios. Essa aberração jurídica, que é loteamento fechado, é coisa de jurista que não entende o que é um loteamento. O loteamento, ele só existe enquanto ele está em execução. A partir do momento que ele é aceito pela prefeitura, aquelas ruas novas, em harmonia com o arruamento existente, passa a ser uma parte da cidade. Imagina se uma associação de moradores do centro da cidade resolve fechar todas as ruas do centro da cidade e considera o centro da cidade um loteamento fechado. Ou a Lapa, os moradores da Lapa podem fazer uma associação de moradores e fechar toda a Lapa e dizer que é um loteamento fechado. Então, nós temos esse problema do condomínio fechado, que é interessante do ponto de vista jurídico, mas criou um problema sério, que é a geração de condomínio fechado. Basta dizer que, num determinado momento da evolução da Barra da Tijuca, a garotada que morava dentro desse condomínio fechado e iam ao shopping da Barra, ao centro da cidade, em ônibus, em excursões. porque não conheciam ao redor, a vizinhança. Quer dizer, não, agora está mais aberto, até porque houve uma expansão muito grande no fundo de quintal da Barra da Tijuca, né, que é o Camorim, Vargem Grande, Vargem Pequena e o próprio Recreio de Bandeirantes, né? Então, isso foi... Houve uma expansão integrando, real. Né? Foi integrando ao Houve núcleo. Uma integração maior, né? Apesar de todos os problemas decorrentes da desorganização para essa formação. Uma desorganização que foi promovida pelo poder público, na medida em que usa sempre o subúrbio como a área que pode ir o povo sem nenhuma necessidade de organização. Essa questão do condomínio fechado, incluindo ruas inteiras, na verdade, isso não é um fenômeno da Barra da Tijuca, nem de Jacarepaguá, onde também já existem vários condomínios desse tipo, nem de outros lugares, até outras cidades. É brasileiro. Brasília tem inúmeros condomínios fechados. Aliás, é o futuro de Brasília, tem sido o futuro de Brasília desde uns 30 anos, 40 anos para cá. O fato é que isso já mostra um conceito de, primeiro, de segurança. Você se sente mais seguro no condomínio fechado. Ou você, é vendida a você essa sensação de segurança com o condomínio fechado. Segundo, um sentido de autonomia. Não digo nem administrativa, mas uma certa autonomia para você resolver problemas que, se ficarem na mão do Estado, não serão resolvidos nunca. Uhum. Então, você, numa reunião de condomínio, como no prédio, você resolve o problema de excesso de vazamento de água, qualquer coisa desse tipo. Isso não é uma solução. Na verdade, isso aí é uma deturpação, é um desvio do que seria a função de uma cidade, a função... urbana. Da gestão urbana. Não é isso? Da questão urbana. Pois é. Como é que você vê essa coisa na cabeça das pessoas, Jorge? Bom, nós temos que levar em consideração que o ser humano, já falei isso aqui em algumas ocasiões, ele, por ser mamífero, ele apresenta determinadas reações como medo. O medo é característico, o estresse é característico do mamífero, e o ser humano, como tem um desenvolvimento mental maior do que os outros mamíferos, ele criou o conceito de medo. É que não tem a ver, não é o estresse, né? O estresse leva a essa sensação de medo que é humana. E essa sensação de alerta dada pelo estresse, ela foi culturalmente desenvolvida como medo. E nós passamos a temer ataques à nossa sobrevivência. Muito bem, isso se torna algo muito significativo numa sociedade materialista. Então, eu não quero me aprofundar muito nesse aspecto, que pode intelectualizar demais. Então, o que acontece é que nós nos acostumamos a querer ter benefícios maiores que, aparentemente, nos levariam a uma maior preservação. Mas, infelizmente, o dinheiro, ele compra tudo, mas não compra isso. Porque a morte vai chegar. E não é o dinheiro quem vai impedir isso. E caixão não tem gaveta. Em caixão não tem gaveta, não tem imobiliária, não tem garagem. Não adianta, né? Tudo vai ficar aqui. Então, há um aspecto positivo, você chamou atenção nesses aglomerados, que é a assunção, quer dizer, os moradores assumem que eles são responsáveis por aquele local e eles mantêm aquele local. Mas isso pode acontecer também fora dos muros do condomínio. Por exemplo, com a associação de moradores. Uma associação de moradores bastante atuante pode gerar também um movimento nesse sentido de preservação do espaço. Qual é a importância da preservação do espaço? O bem-estar. A sensação de bem-estar, e a sensação de bem-estar está diretamente ligada à saúde mental. E à qualidade de vida. A qualidade de vida, sem dúvida. Eu estava me lembrando agora a respeito desses espaços divididos, né, bem caracterizados, e a gente deixou de considerar o espaço da favela. Eu estava me lembrando agora de um colega que morava no Engenho Novo, isso na década de 60, final da década de 60, quando estávamos na universidade ainda, e ele dizia que uma das melhores maneiras de se divertir, de ter uma boa noite, era participar de um gurufinho na favela. O gurufinho nada mais é do que a reunião que se faz em torno de um velório. Um velório, que é onde sai o pessoal, faz samba, canta e bebe muito, e é uma festa, né? Que é completamente diferente do... Da cultura católica. Da cultura católica fora do... Daquelas áreas, né? Que isso é bem característico da favela, né? Porque também é uma coisa africana, né? Também africana, é. Que é uma... Que acabou se tornando quase que guetos, né? Porque não foi aceito pelo conjunto da sociedade. Esse tipo de comportamento. Igual a esse, existe vários outros comportamentos bem típicos do subúrbio, né? Aí voltamos a falar da importância da esquina no subúrbio, a esquina de um bairro, o campinho de futebol que a especulação imobiliária acabou, né? E que deu tantos craques aí para o futebol brasileiro, né? Hoje eu estava vendo, por exemplo, um filme sobre a vida do Neymar. A rua que ele morava é igualzinha, em Santos, é igualzinha à rua que eu morava em Marechal Hermes, que era um conjunto residencial, onde a gente jogava bola. Só que no final da rua havia um estádio de futebol do União Esporte Clube, que depois foi absorvido pelo Botafogo. Mas quando era... da comunidade, o Sport Clube União, aquilo tinha uma representação social da maior importância para a garotada, para a juventude e até para os adultos, né? Porque participava de torneios de futebol. E aí quando vem o Botafogo, toma conta daquilo e cortou aquilo da comunidade. Já segregou. Segregou, já... até lá, e também havia os terrenos do exército, que eram vazios, e que onde eles faziam manobras, e nós também usávamos aquilo como parque de diversões. É porque é bom lembrar que Marechal Hermes é uma área, uma zona residencial essencialmente militar, que fica anexa a Deodoro e que vem no tempo do Marechal Hermes da Fonseca, né? Que foi um bairro projetado. Isso não Aliás, existe. Já que nós falamos de televisão, todas as histórias de época ambientadas naquele período, no começo do século passado, elas usam muito como cenário Marechal Hermes, né? Tem vários filmes e agora uma novela recente, por causa da... É interessante como aquele projeto urbanístico feito no início do século passado colaborou tanto para criar uma comunidade, tá? E é um modelo de urbanização que não se faz mais. Havia, por exemplo, duas escolas primárias, uma ao lado da outra, hoje são tombadas. Em frente, né? Evangelina Duarte Batista. E a Santos Dumont. E a Santos Dumont, ali na praça. E um coreto, onde... E embaixo do coreto morava um maluco, né? Que famoso. O maluco do bairro. E depois, o primeiro teatro... da arquitetura modernista no Brasil, foi o projeto do Afonso Eduardo Reis, foi colocado lá. Isso dentro de uma concepção de gestão municipal que foi acabando através do tempo, até porque a velha política populista, como se acusa, né, normalmente, ela deixou de existir. Aí foi se perdendo essa noção de criar... de melhorar a qualidade de vida do subúrbio, né? E das pessoas, né? Na verdade, aí começa o individualismo do que você falou, né, Jorge? Que você começa a ter que se dar bem, você tem que se dar bem. E aí você tem a que competição. Morar... você tem que morar num lugar melhor, você tem que... Dentro do próprio prédio, você tem que morar na cobertura. Vai todo mundo para a Barra da Tijuca. A cobertura. Esse tempo que o Canajé está falando é o tempo em que o piano era o instrumento musical das famílias. As famílias até... sempre tinha piano. Piano e acordeon. As meninas aprendiam piano. Depois, com a verticalização, com os edifícios e a verticalização da cidade que vem já nessa hierarquização, o piano não sobe, né? Aí o piano começou, mas você se lembra? Eu me lembro, eu menino de vendo o piano subir pelo lado de fora do prédio, o cara segurando duas cordas aqui, um piano indo para um apartamento, daqueles apartamentos enormes, antigos, de Copacabana. Mas hoje só pelo elevador, né? O teclado, né? É mole, sobe, né? Um teclado até pequenininho. Mas o fato é que isso também demonstra a evolução ou involução, se nós preferirmos essa ótica, do pensamento comunitário, de como é que a pessoa se vê vivendo em comunidade. Ela não se vê mais como naquele tempo da pelada na rua, não é? Do campo de futebol no fim da rua, que era da comunidade, aquele estádio, não tem mais isso, acabou isso aí. É, em todos os bairros tinha um clube de futebol, inclusive a Federação Metropolitana de Futebol, que é a Federação Carioca de Futebol, né? Ela tinha a segunda divisão, que era o departamento autônomo da federação, de clubes da segunda divisão, cada um representava um bairro. Tinha o Campo Grande, que depois se tornou primeira divisão, né? Portuguesa. A Portuguesa, da Ilha do Governador. É verdade. O Bom Sucesso. Todos eles, na verdade, tiveram essa origem. Canto do Rio. Lá em Niterói. Né? Então, ele tinha um poder de agregação impressionante, né? Agora, vou dar um salto, um corte epistemológico, praticamente, para hoje. Entendeu? E nós estamos hoje aqui falando, nós estamos falando de futebol, de uma época de futebol franco, aberto, de bola de meia na rua, de dedo arrebentado, sangrando, e nós vamos agora para uma Copa do Mundo no Brasil em que nós não teremos sequer acesso aos estádios. Quer dizer, o torcedor que já está habituado, porque a Copa sempre foi fora do Brasil, desde 1950, a torcer na rua, no Alzirão, na Alziro Brandão e em outras ruas, ele também terá de torcer na rua, mesmo a Copa sendo aqui no Brasil e, eventualmente, a seleção brasileira jogando no Maracanã numa decisão. Como é que funciona isso, Dani? Como é que você vê isso, Javi? Bom, da minha parte eu agradeço, porque eu não iria assistir nenhum jogo da seleção, nem no Maracanã ou em qualquer outro estádio. Eu sou já atualmente um torcedor televisivo. Eu me acostumei a ver o futebol pela televisão. Pensei que fosse pelo preço do ingresso que você... Não, pelo preço do ingresso, até eu li agora recentemente, lá nos Estados Unidos, que o preço estava da final cerca de R$61 mil. Falaram isso lá, eu vi, coisa de... Quase a final da Copa do Mundo no Brasil, Copa, né? Copa do Mundo no Câmbio Negro. Então, naturalmente, é algo impensável, né? Mas pessoas que têm muito dinheiro, etc., que são muito interessadas no futebol. Mas eu não gostaria de caminhar muito por aí, não. Agora, eu quero lhe dizer o seguinte... Sob ponto de vista de intervenção urbanística, me parece, Carangé, eu nunca estudei esse tema, é um achismo, mas me parece, eu, como usuário do Maracanã, porque eu uso mais o Maracanã no entorno, eu corro ali, corro geriatricamente, entendeu? Geriatricamente, com auxílio ortopédico. Corro de táxi. Então, eu dou uma corridinha ali, que se você olhar da minha cintura para cima, eu estou correndo, mas da minha cintura para baixo, eu estou dando um passo um pouquinho apressado, entendeu? Mas eu gosto de correr ali em volta do Maracanã. É diferente de correr, por exemplo, na praia, na Zona Sul. É mais interessante, há mais cordialidade. Na Zona Sul, o pessoal, na Barra, na Zona Oeste, também, o pessoal já começa a ter raiva um do outro, porque não cabe todo mundo, entendeu? Então você percebe, às vezes, alguém fazendo exercício que fica irritado quando você vem no sentido inverso. E é bom, ouviu, ouvinte, é bom você dar passagem, porque são atletas, às vezes, muito fortes, e você corre um risco grande ali. Mas no Maracanã é diferente. ainda há aquela cordialidade que havia lá no início do pessoal que corria em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas e tal. Então é muito agradável correr ali. Então, aquele, para o público morador na região, e até para alguns como eu que vão para lá, é muito agradável. Eu já assisti dois jogos no Maracanã, e num dos jogos, por exemplo, não tive oportunidade de jantar, e fui, disseram, olha, o bar está ótimo ali, tem sanduíche, mas eu não tive acesso, porque eu fiquei exatamente ao lado da torcida argentina, então eles avançaram a grade, e quem era flamenguista ali, que tava conseguiu vaga só naquele cantinho, não teve acesso ao restaurante, ao bar, né? Mas eu achei muito bom o banheiro, achei que o estádio estava muito bom. Eu fui, como nós falamos aqui, né? Eu fui um Geraldino, convicto no tempo da universidade ali, que saía da biblioteca e ia direto para assistir o jogo, entrava de graça. Já naquele tempo a gente não tinha dinheiro para ir a todos os jogos do Maracanã. Não é uma questão de agora, essa questão já vem de da nossa formação mesmo. Então, a gente entrava de graça. Exatamente. Assim, 20 Esperava minutos, 20 primeiro... minutos e entrava. É. Pois é. E quando estava chovendo, eles ainda passavam nos. Para as cadeiras. Então, de maneira geral, assim, aqui no Rio de Janeiro, eu percebi que a mudança no Maracanã vai trazer uma facilidade pela passarela, pelas duas passarelas novas, vai trazer uma facilidade de locomoção naquela região. Então, eu percebi uma melhoria. Não tenho certeza se foi uma sensação minha ou se, do ponto de vista urbanístico, realmente foi. Agora, eu que fui criado ali, só para fazer um adendo a esse negócio do Maracanã, eu que fui criado ali naquela área ali e ia ao Maracanã praticamente todos os jogos, eu estranhei muito, antes mesmo da obra, eu não fui ainda ao Maracanã novo, eu tenho certo receio de ir para não destruir minha memória. Uma das últimas vezes que eu fui ao Maracanã antigo, antes das obras, de ver aquele cordão policial no alto da rampa e você tendo que passar por revista e levantar a camisa e esse tipo de coisa que é o contrário daquele congraçamento que era o futebol. Luiz Golo, permita-me uma pequena gozação. Entregue-se ao novo amor. Abra-se para o novo Maracanã. Essa questão da revista, ela é feita agora na catraca. Na passagem ali da catraca. Antes a gente passava na catraca, nesse dia que eu fui, passava na catraca e o cara já estava olhando, já tinha PM olhando. Mas quando você subia a rampa, no alto da rampa, quando você chega ali na arquibancada, ali no acesso à arquibancada já tinha aquela fila de... É um cordão realmente de policiais militares onde você tinha que passar. Praticamente é como se você estivesse entrando ou saindo de um presídio. Eu fiquei meio constrangido com aquilo ali e evitei voltar. Mas agora, Canajé, toca aí. Olha, eu ainda não fui ao Novo Maracanã, mas eu tenho a impressão que o Novo Maracanã, ele está para o povo do Rio de Janeiro assim como era o Teatro Municipal no início do século passado. Só entrava-se com fraque cartola. Assim como eram os jogos no campo do Fluminense também, a gente vê os filmes antigos, o pessoal estava de terno, aquele chapeuzinho Panamá, né? Que era, usava todo mundo. Agora, apesar do pessoal usar o uniforme do clube, a gente verifica pela face das pessoas que estão lá, que é classe média para cima. É um frequenta. Extrato social diferente. Né? Então, por exemplo, um bom termômetro para isso é verificar que os trens de subúrbios que vêm lá da zona oeste, lá do final do município ou da Baixada para cá, eles vêm vazios nesses grandes jogos ultimamente. O povão não está indo ao Maracanã. Então, é uma classe média... talvez até o pessoal, não só o pessoal do pó de arroz, mas o pessoal do perfume francês também, que está podendo frequentar hoje o Maracanã. Então, a intervenção urbanística é da melhor qualidade. Agora, o problema é a mão invisível da FIFA, e que tornou todos os grandes estádios no Brasil inteiro uma arena. Então, vai ser muito mais voltado para grandes espetáculos do que para o futebol. Né? O Brasília, por exemplo, tem um estádio maravilhoso e não tem um time de futebol que de acordo com a importância... Que possa jogar todo domingo lá, né? Que possa fazer o jogo de fim de semana ali. E sábado e domingo, como era. Ir ao Maracanã era uma festa, né? Tem até sambas falando sobre isso. Histórico, né? E na Via Liberdade, a gente buscando um pouco... na memória, vai lembrar desses sambas antigos do Maracanã, e você vai ver que hoje, esse estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, que agora, depois dessa reforma, é o estádio do senhor Manel dos Santos, né, porque é um estádio pomposo e luxuoso, ele é um estádio que cedia jogos do Corinthians, do Flamengo, do Botafogo, jogos do Campeonato Brasileiro, que seriam mandados, como se diz na gíria esportiva, pelo time aqui no Maracanã, e ele prefere jogar lá onde ele já vende o espetáculo, que é como já é tratado hoje, porque ele é visto pela televisão, a televisão é que paga, então já é vendido o ingresso, já é vendida a apresentação, e o que rolar de ingresso lá é outra coisa, vai para outro destino que não necessariamente o clube. Isso também é uma outra relação social, é uma outra maneira, é outro mundo que a gente vai vivendo, que os nossos filhos já vivem e acham que nós estamos ficando velhos, porque não aceitamos isso, como aliás o Jorge já disse aí, renda-se, esqueça essa sua paixão antiga pelo Maracanã, que é uma coisa difícil. Cada vez que eu leio uma crônica antiga do Nelson Rodrigues, eu digo, meu Deus, cadê esse Maracanã, cadê esse Fluminense, que aliás o Carangé não era pó de arroz, não, sempre foi talco, viu, que eles usavam aí, pó de arroz era maldade dos vascaínos, Jorge. Pois é, um aspecto também muito, muito importante, né, da questão urbanística é que a nossa expressão, ou seja, o que nós somos fisicamente e mentalmente, é fruto de um material interior genético e de uma influência do meio ambiente. Então, uma pessoa que tenha uma tendência genética a ter queimaduras na pele, por ser muito clara, se ela morar num país nórdico, um país no extremo norte, de ambos os continentes nortes, então essa pessoa não apresentará queimadura de sol. Porque o ambiente não produz um sol, o ambiente não apresenta um sol muito forte. Agora, se ela vier para os trópicos, você logo distingue quem é o turista, mesmo no Maracanã, porque ele está vermelhíssimo, né? Então, porque ele se expôs demais ao sol. Então, o meio, a genética, diz se a pessoa vai ter uma pele muito clara e... também o meio ambiente mostra se aquela pessoa vai ter queimaduras ou não. Da mesma maneira, a nossa expressão emocional, ela é fruto de um material genético e de uma influência do ambiente. Então, quando o ambiente em torno de nós é um ambiente harmônico, é um ambiente tranquilo, não nos agride, nós tendemos a ser pessoas, como disse o Carangé, cordiais e mais felizes. Então, qualquer agressão ao meio ambiente, do seu ponto de vista arquitetônico, se repercute no bem-estar mental, repercute até mesmo no surgimento de doenças. Um exemplo clássico que você falou do, entre aspas, maluco lá de Marechal, bons tempos de Marechal, né? Geralmente no passado, quando eu comecei até na psiquiatria, o doente, o enfermo mental, ele se identificava com Napoleão. Então até havia piada, havia programa de televisão em que o enfermo mental sempre aparecia caracterizado de Napoleão. Eu não posso perder, eu queria falar. Eu tinha um vizinho que era rapaz estudioso demais, dizem que ele ficou doido de tanto estudar. E o apelido dele era Nabucodonosor. É só para ilustrar aí o Napoleão. Da França a Babilônia não solta. Pois é, nós temos que fazer um outro programa para explicar hoje em dia quem é Napoleão, quem foi e quem foi Nabucodonosor. Então hoje o enfermo mental, ele não vem mais com o conceito histórico de Napoleão. Se perdeu essa história, essa cultura. Ele vem sendo perseguido pela CIA. Ele vem paranoico. Ele pode vir paranoico quando é perseguido pela CIA, mas ele pode ter ideias grandiosas a respeito da CIA, de um poder sobre o computador, do poder que ele tem cibernético. Então é uma outra cultura. Então quando muda a cultura do lado de fora, também muda a forma como a doença se apresenta. Mas isso aí também tem a ver. Nesse período em que você tinha os malucos identificados com Napoleão, você tinha também os neuróticos de guerra. Você se lembra dos neuróticos da Segunda Guerra Mundial? As pessoas voltavam, né? Os da FEB, que tinham ido para a Itália, que tinham enfrentado bombardeios, tal, e voltavam neuróticos de guerra. Essa era a figura. Até. Posso esclarecer sobre isso? Claro. Porque naquela época também, é preciso ver, eu participei da psiquiatria, participo da psiquiatria desde os anos 70, né? Então houve uma enorme evolução a partir dos anos 80, tá certo? Uma grande evolução. E nós sabemos hoje em dia que isso que chamava-se neurose de guerra é um transtorno de ansiedade. E que a pessoa nem precisa ter passado pelo trauma. Ela não precisa ter sido ido à guerra, ela não precisa ter sido sequestrada, ela não precisa ter sido alvo de bala, como chama-se, perdida. Quer dizer, o fato de tomar conhecimento disso leva a pessoa a apresentar o mesmo tipo de doença. Portanto, mais uma importância do ambiente da cidade na saúde mental. Agora, falando de ambiente e sociedade, eu não tenho a menor dúvida que o espírito carioca tem a ver com o espaço da cidade do Rio de Janeiro. Não é por acaso que o carioca se identifica muito com o santista, que tem uma paisagem construída e natural também, semelhante à do Rio de Janeiro. Então, o carioca, que é aquele que mora em Santa Cruz, ou em Ipanema, ou no centro da cidade, que é um carioca, ele tem o mesmo espírito de cordialidade, de jovialidade e até de uma certa irresponsabilidade, né, no dia a dia, exatamente por causa dessa paisagem. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, né? A paisagem do Rio de Janeiro permite esse tipo de comportamento, né? E é claro que, por outro lado, o que fizeram com essa paisagem também pode ter criado muitos neuróticos. Aí eu me lembro de uma leitura que eu fiz quando era criança, numa revista Seleções do Rio, verdade? Eu não sei se é verdade, se tem verdade científica. Esse artigo que eu li e nunca mais esqueci chamava O Mal de Caverna. Se colocava várias pessoas dentro de uma caverna e depois de um determinado momento as pessoas estavam se matando por causa daquele ambiente fechado, enclausurado, né? Da mesma maneira, o ambiente que está se construindo, ou que se começou a construir a partir dos arranha-céus e das kitnets, criou-se também um tipo de comportamento diferente do espírito do carioca. Agressivo, né? Agressivo, e começou, o espírito do carioca começou a se deformar em função das intervenções no modo de morar. No modo de habitação, que ficou caracterizado na verticalização. Na verticalização. Aquele negócio da xícara de açúcar que você falou, do vizinho gritar por cima do muro. Né? Acabou aquele negócio, a verticalização liquidou isso. E isso é antes da década, no final da década de 30, no momento que ainda não havia a noção do condomínio fechado. Então as pessoas ficavam fechadas dentro do seu apartamento, não ficavam fechadas no terreno onde está o prédio, né? Como é agora o condomínio fechado. Então as pessoas ficavam ficavam completamente isoladas, né? Não conhecia o seu vizinho. É. Conhecia na porta do elevador, talvez. Tem até aquele documentário do nosso cineasta que foi assassinado pelo filho agora. Sim, Coutinho. Que fala sobre essa realidade, né? E tem um... tem um livro também... um livro que é uma tese de antropologia sobre Copacabana, esqueci o título agora, que fala sobre a vida num apartamento em Copacabana, que mostra muito bem como a intervenção urbanística do mercado imobiliário, né, com esse tipo de novo tipo de moradia e as pessoas querendo morar na Zona Sul, e aí se sujeitava a morar numa kitnet, né? Que hoje é proibido até a construção de kitnet, que era um ambiente só, com banheiro e cozinha, sala e quarto, tudo no mesmo espaço. Popularmente era quarto, sala, perigo, fogareiro. É. Né, esse negócio assim. Agora tem o seguinte, hoje o que você vê, né, não só nesse isolamento dos edifícios e dos condomínios fechados, mas no caso dos edifícios, é que você... o sujeito não segura a porta, falta de urbanidade. O sujeito não segura a porta para o outro que está chegando. Ele entra e ele apressa o passo, ao contrário. Ele apressa o passo para não dividir o elevador, não ter que cumprimentar, não ter que trocar ideia, não ter que dizer, vai esfriar, vai chover ou não vai, ou está quente. Não é? Quer dizer, esse tipo de comportamento também mostra um isolamento e um individualismo perigoso. Isso tem uma influência muito forte da forma de organizar a ocupação do espaço através do interesse imobiliário. É, né? Verdade. Por isso, a nossa cidade, ela tem tantas diferenças espaciais, exatamente porque se procurou desenvolver a expansão urbana do Rio de Janeiro de acordo com os interesses do mercado imobiliário e não de acordo com as melhores teorias do urbanismo, né? Que procura sempre melhorar a qualidade de vida dos consumidores do espaço urbano. Das pessoas, na verdade. É. Vamos voltar ao consultório do nosso psiquiatra de plantão. Bom, eu me recordei, ao falar de condomínios, eu frequentei 3 condomínios na minha juventude, todos 3 eram condomínios de classe trabalhadora. Um foi a Cruzada São Sebastião. O outro foi o condomínio ali sobre o túnel acústico, que eles chamam ali perto do Hospital Miguel Couto. O terceiro foi lá em Madureira. Quando você sai da Avenida Brasil e entra... Marechal Hermes. Quando você sai da Avenida Brasil... Guadalupe. Guadalupe, exatamente. Então, me surpreendi agora lembrando que o conceito de condomínios... E os 3 exemplos que você citou, condomínios populares, na verdade. Mas são 3 ótimos projetos, dentro de uma visão do urbanismo modernista. O do túnel acústico, inclusive, é um exemplo, né, arquitetor? Então nós temos o condomínio que é o bairro de Marechal Hermes, acabou se tornando um condomínio, aquele pedaço ali, né? Que é do Marechal Hermes da Fonseca, no início do século. O da Gávea é uma cópia daquele de Benfica, conjunto residencial do Pedregulho, que é uma obra-prima da arquitetura da habitação popular, como era chamado antigamente, né? Premiado no mundo inteiro, projeto do Afonso Eduardo Reide, criou-se ali, é uma cópia do que o Marechal Hermes tentou fazer, em Marechal Hermes, né? Com habitação, escola, posto de saúde, etc. Ali no Pedregulho tinha escola, piscina e com obras de arte, né? Azulejo de Portinari. É verdade. E vai por aí afora, né? E infelizmente está degradado. Está sendo destruído porque o poder público não quis preservar esse modelo. Assim como também temos aqui na Frei Caneca, o conjunto feito pelo Pereira Passos, um conjunto de casas, ali logo depois... Na Frei Caneca, ali. Quase chegando ao Hospital da PM, né? É. Ali também é, sobrados, é um sobrado que é semelhante aos sobrados de Marechal Hermes, né? Que também está abandonado. Quer dizer, esse tipo de habitação, que é considerado habitação popular, foi esquecido. Aí foi substituído pelo modelo BNH, que é conhecido como Pombal também, pelo vulgo, né? Pelo povo, exatamente porque não tem nenhuma qualidade, nenhum compromisso com a responsabilidade social da arquitetura e do urbanismo. E com a pessoa que vai morar naquele lugar, que vai ocupar aquele espaço. Jaber, para encerrar, nós estamos terminando o programa, meio minuto para você, depois meio minuto para o Canagé. Eu tenho procurado, pessoalmente, desenvolver valores chamados espirituais. Porque eu percebo que a partir da derrota, vamos chamar assim, do socialismo e do comunismo, o mundo passou a ser muito fortemente capitalista. E isso está agindo, tirando de nós a capacidade humana. Então, eu acredito que nós precisamos voltar a valores passados. É isso que eu tinha a dizer. Legal. Canagé, para você encerrar. Ele me convidou agora para também participar de uma nova utopia, né? Eu acho que está na hora de se construir uma nova utopia, exatamente por causa da influência desse sistema que ele ressaltou agora, do capitalismo, que nos torna apenas membros de um participante de um grande jogo, de uma grande competição, para ver quem tem mais poder pessoal, né? Então, eu acho que está na hora de reconstruir a utopia que foi perdida com com o fim do socialismo oficial, né? Então, está na hora de se construir um novo socialismo. Eu acho que passa, inclusive, pela uma retomada do que seja espiritualismo, do que seja as relações humanas, dentro de um ponto de vista superior à própria existência humana. Certo? Menos materialista. Menos, né? Materialista. É, perfeito. Apesar de que não se pode nunca deixar de lado o materialismo dialético para verificar a importância da evolução humana. Né? Para não repetirmos os erros também, né? Também. Principalmente. Gente, olha, muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do psiquiatra Jorge Jaber e também do arquiteto e urbanista Canagé Vilhena. Espero que o programa tenha sido do seu proveito, como foi do meu, né? Foi uma aula aqui com essas duas feras. Um bom dia para você, uma ótima terça-feira. Amanhã, às 10h05, o Tema Livre estará de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.